Vamos abrir a nossa Bíblia, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje é o dia 20 do mês de Nissan no calendário bíblico. O dia 20 de Nissan faz parte da semana da Páscoa, segundo o calendário bíblico. Nós estamos vendo aí muita divulgação assim, a Páscoa judaica, a Páscoa cristã, a Páscoa americana, a Páscoa brasileira, mas não existem duas Páscoas, três Páscoas, cinco Páscoas, só existe uma Páscoa. E a única Páscoa que existe é a Páscoa instituída por Deus para toda a terra, não só para os judeus. Se nós entendemos um pouquinho mais do que o Senhor fez, nós vamos ver que Deus fez primeiro com os judeus, mas Deus fez primeiro com os judeus para que todos os povos, línguas e nações também pudessem ter a bênção daquilo que Deus ensina. Amanhã, no dia 21 de Nissan, é celebrado a passagem do Mar Vermelho. Interessante, 7 dias depois de saírem do Egito, atravessaram o Mar Vermelho. Diz a tradição judaica que também é o dia, e biblicamente é o dia 17, mas a tradição anuncia com muita ênfase, é o dia em que a arca pousou, ou melhor, se firmou no Monte Ararat. Oh, que interessante, não é interessante. Oh, que coincidência, não é coincidência. Deus é um Deus perfeito. Tudo que diz respeito à salvação do ser humano está relacionado com a Páscoa, com o Mar Vermelho, com a saída do Egito, com a salvação dada por Deus a Noé e sua família na arca, comigo e com você na vida da igreja hoje. Então não poderia nunca ser apenas uma celebração de feriado, muito menos de ovo e coelhinho. Nós precisamos resgatar para a nossa vida pessoal alguns valores da palavra, do que Deus revela acerca da salvação da humanidade nas festas do Senhor. No site, você pode entrar no site da igreja e você tem lá ministrações sobre a Páscoa. Você vai ter lá umas 7, 8 ou 9 ministrações só sobre a Páscoa. E vale a pena você ir ouvindo, e vale a pena você ir distribuindo também. E uma coisa que eu já fiz, e eu quero te dar o conselho e te incentivar a fazer. Já me preparei para o ano que vem. Então eu já fui atrás das datas do ano que vem, da festa da Páscoa, para reservar, para estabelecer o que eu vou fazer, como eu vou fazer, para que a festa da Páscoa no ano que vem seja mais intensamente, melhor celebrada por mim mesmo. Nós não estamos falando assim de um movimento de restauração, não, nós estamos falando de uma aplicação pessoal na nossa vida, de alguns valores do reino de Deus, que dizem respeito ao que ele fez de mais precioso, entregar seu filho, o Cordeiro, na cruz do Calvário. E nós queremos ver hoje um aspecto precioso demais da festa da Páscoa. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, começa o verso 1 dizendo: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra. Eu quero lembrar-los do evangelho que eu anunciei, que vocês já receberam, mas precisam ser lembrados, porque ele vai nos trazer salvação, se. Você sabe o que é a preposição se? Se, ou condição. Mas como que eu posso dizer, teologicamente, que eu só serei salvo se, uma vez que a salvação é de graça? Então eu recebi a salvação lá atrás, mas agora depende se alguma coisa. Se a gente entender todo o universo do assunto de salvação na Bíblia, nós veremos com clareza que eu tenho a salvação do meu espírito em Cristo Jesus, e quando eu sair dessa terra, terei vida eterna com Deus. Tenho também a salvação do meu corpo. Há uma promessa de quando eu for ressuscitado, quando a igreja subir para com Jesus o resto da eternidade, eu terei, nós teremos um novo corpo. Há uma promessa também de salvação desse corpo aqui que nós usamos hoje. Mas há uma promessa de salvação diária da nossa alma. E todos os dias eu posso ser salvo e ter certeza que vou para o céu, mas se eu não me lembrar da palavra, se eu não retiver a palavra dentro de mim, ativa, atuante, eu não sou salvo no meu dia a dia de um milhão de coisas que eu preciso ser salvo. Você pode pensar na aflição, na ansiedade, só isso aí é o suficiente para você reconhecer que nós precisamos ser salvos todos os dias. E isso só acontece se retivermos a palavra. E Paulo diz, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. É possível crer em vão. Paulo está dizendo que é possível que aquele povo, alguém tivesse crido em vão. Eu creio, mas não pratico. Então eu creio em vão. E ele continua dizendo, versículo 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Diga comigo, segundo as Escrituras. É possível que a gente pense que é segundo o que está escrito aqui na nossa Bíblia. Mas não é só isso. A expressão segundo as Escrituras declara, existe um decreto, uma constituição, um estatuto, um documento eterno e absolutamente soberano que foi estabelecido por Deus desde a eternidade, antes da criação do mundo, e esse documento rege tudo e todos, até o diabo. E nesse documento, impossível de ser alterado, impossível de ser resistido, perfeito, que se cumpre a cada dia e se cumprirá por toda a eternidade, nesse documento está escrito que Cristo morreu pelos nossos pecados. Não há nenhuma instância, não há nenhum recurso, não há nenhum episódio, não há nada, absolutamente nada, dentro de mim, de você ou fora, na eternidade, no inferno, que possa alterar isso que foi decretado. Cristo morreu pelos meus pecados. E isso precisa ser mais vivenciado por nós todos os dias. Nós precisamos nos ocupar menos com um mundo de coisas, inclusive religiosas, e nos ocupar mais com essa verdade, a proclamação, a vivência de que Cristo morreu pelos meus pecados. São os meus pecados que trazem qualquer consequência ruim que possa ser nomeada nessa terra. São os meus pecados que trazem, é a natureza pecaminosa que traz, é a iniquidade nessa terra que traz, porém, Deus decretou a meu respeito que Jesus Cristo já morreu pelos meus pecados. Então agora resta-me vencer pelo crescimento em santidade, pela fé, as consequências do pecado. E vencer mesmo, por causa do sangue do Cordeiro. Por isso essa expressão, segundo as Escrituras. Não é que Paulo está dando uma indicação de autoria. Não é que Paulo está dando uma referência do site onde está escrito aquela frase que ele disse. Paulo está decretando mais uma vez, isso é imutável, é eterno, está registrado nas Escrituras eternas. E que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Visto depois por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. É uma narrativa interessante que a gente não pode passar por ela sem gerar cenas na nossa mente. Imagina Paulo escrevendo uma carta e aqueles irmãos recebem a carta lá em Corinto e eles leem a carta e Paulo está dizendo assim: gente, eu vi pessoalmente Jesus. Agora imagina aquela igreja recebendo ensino de homens que andaram com Jesus. Eu vi pessoalmente, eu estive com ele. Gente, nós estamos transmitindo os ensinos que Jesus falou com a gente. Lembra quando nós almoçamos? Lembra aquele dia que nós passamos na lágrima de Samaria? Eles têm narrativas, eles têm história, eles têm fatos, eles têm lembrança, eles têm experiências de relacionamento físico direto com Jesus. Embora eu e você não possamos ter isso mais como eles tiveram, nós podemos ter infinitamente mais. Porque embora Jesus não esteja fisicamente entre nós, Ele está, Seu Espírito está dentro de nós. Dentro de nós. Se aqueles discípulos podiam viver tudo o que vivenciaram, está escrito nos Evangelhos, porque Jesus estava ao lado deles, imagina o quanto nós estamos atrasados naquilo que nós podemos vivenciar, porque Ele está dentro de nós. Deveríamos ir para diante do Senhor: Senhor, me perdoa por esse dia que eu estou vivendo, por essas preocupações, por essas atitudes, por esse comodismo, me perdoa por tudo, me perdoa por mim, Senhor, porque o Senhor habita dentro de mim e eu não vivo nem a lembrança da Tua morte intensamente como poderia viver, e eu quero viver, Senhor, eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero ver o Senhor agindo dentro de mim. Versículo 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, do mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Naqueles dias, o assunto da moda era: tem ou não tem ressurreição? Ressurreição existe ou não existe? É verdade ou não é verdade? Cada um dizia: eu penso assim, eu acho assim, eu creio aqui. Hoje, esse assunto não é polêmico, não está no destaque, ninguém fica aí discutindo, ninguém fica colocando nada escrito na internet, não tem nenhum pastor, não tem nenhuma imprensa, não tem nenhum repórter questionando e discutindo se há ou não há ressurreição, se isso é certo ou se não é, mas nós temos 1 milhão de outros assuntos sendo questionados, discutidos. E tomando a energia, o tempo, a mente, o coração. Me encontrei esses dias com alguém que eu não o conhecia, mas ele me reconheceu na loja e me cumprimentou e disse algumas coisas interessantes, mas na hora que ele pôde se assentar, falou assim: aqui, o que você acha de... Aí já veio com um assunto polêmico que não faz... Eu só fiquei ouvindo, fiz um sorriso assim para ele: irmão, porque normalmente a gente está muito mais tendente a discutir os assuntos que estão na moda como eles. E Paulo vem e diz assim: olha, gente, vocês estão discutindo essas coisas todas, mas sabe uma coisa? Ele ressuscitou, acabou. Não adianta nós ficarmos discutindo nenhuma dessas doutrinas, dessas filosofias, desses assuntos da moda. O que interessa é a gente evocar o que está escrito nas Escrituras. O que está escrito? ainda que você não compreenda, ainda que você não tenha uma definição teológica acerca daquele assunto, proclame o que está escrito. Porque o que está escrito é eterno, é sem erro. E ele diz claramente, versículo 13, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Veja bem que nessa frase ele não está colocando a rocha firme, inabalável, impossível de ser retirada do lugar na discussão, na doutrina ou na filosofia. Ele está colocando a rocha, o prumo, o referencial no fato de Cristo ter morrido. Se Cristo não ressuscitou, melhor, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Ele não está dizendo que, quem sabe Cristo não ressuscitou. Ele está dizendo assim, é tão certo que Cristo não ressuscitou, que se não existisse ressurreição dos mortos, nós estaríamos dizendo que essa verdade absoluta era uma mentira. Ó, que absurdo. Cristo ressuscitou. Mas hoje nós não discutimos mais se Cristo ressuscitou ou não, se tem ressurreição ou não, porém, nós não vivemos como precisamos viver a ressurreição de Cristo. Quando Satanás vem destruir alguma coisa, quando ele começa a atacar alguma coisa, naturalmente nós somos levados ao temor, nossas emoções vão com uma montanha russa lá para cima, lá para baixo, mas nós precisamos o tempo todo invocar Satanás. Minha alma, minha mente, irmão, meu amigo, seja quem for, Cristo ressuscitou. Não é que eu estou me lembrando do fato que aconteceu lá atrás, é que eu estou me lembrando do maior poder que existe à disposição de um servo de Deus, de alguém, até mesmo do ímpio, Cristo ressuscitou. Ó, quer saber de uma coisa? O negócio está feio, o inimigo está dizendo que vai acabar com tudo, mas eu quero declarar, ó, Cristo ressuscitou. Isso é fato, está executado, ninguém pode mudar mais. Além de estar escrito nas Escrituras, está feito na terra. Cristo já ressuscitou. Satanás, não tem nada que você possa fazer, porque ele já ressuscitou. Isso é fato, ele pisou sua cabeça, e eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. O versículo 14 diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. De novo, Paulo não está trazendo a possibilidade da nossa fé ser vã se porventura não houver ressurreição. Paulo está dizendo, gente, é tão absurda a ideia de que não existe ressurreição, porque o nosso referencial é que Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, a nossa fé está baseada nisso. Se ele não tivesse ressuscitado, nossa fé não existiria, não haveria sentido, nossa pregação seria vã. Mas olha, Cristo ressuscitou, disso ninguém discute. E o versículo 15 diz, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Cristo, as primícias, diga comigo, primícias. Agora nós chegamos aonde o Senhor quer ministrar a nós. Cristo é a primícia. Cristo é o primeiro. Ele é o primogênito. Primogênito, primeiro filho, primícias, dízimo, não diz respeito a uma alternativa de honra apenas, diz respeito a um elemento espiritual da mais alta importância. Tudo que você faz primeiro tem uma importância nobre e soberana do reino de Deus. Vou partir o bolo de aniversário. Quem vai ganhar o primeiro pedaço? É só um bolo. De repente nem está gostoso aquele bolo, mas o fato de você chamar alguém a quem você vai dar o primeiro pedaço, oh, As mulheres gostam de entrar no carro, sendo que o companheiro, um homem, tem aberto a porta. É ou não é? Nós, maridos, esquecemos de fazer isso tanto. Só o Marcos que não esquece lá. Nós esquecemos de fazer isso, mas quando fazemos, é diferente. Ah, e se você não tiver feito isso há muito tempo e fizer isso, que deu? Que foi, Luiz Fernando? O que você está querendo? Meu Deus, Você consegue tirar fora todos esses elementos que eu estou mencionando e avaliar só a questão da primazia? Você consegue ver o quanto, num ato simples, do bolo ou da porta do carro, a primazia tem um poder impressionante? Então, nós podemos entender qual é o poder de Cristo, o primeiro, o primogênito, o princípio de tudo. Quando celebramos a Páscoa, celebramos a festa dos primeiros frutos. Quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Ele estabeleceu fisicamente nessa terra uma festa que era celebrada há 1500 anos, a festa dos primeiros frutos. Que eles nem sabiam que era exatamente ao terceiro dia, que era exatamente a questão da ressurreição do Cordeiro. Eles não sabiam que o Cordeiro ressuscitava. Agora, eu e você temos o Espírito de Deus, ou podemos ter o Espírito de Deus. Se alguém aqui não tem ainda o Espírito de Deus vivendo dentro de si, você sai daqui hoje de manhã sabendo, você pode ter o Espírito de Deus vivendo dentro de você. A primícia, o primogênito, o primeiro. O Senhor estabeleceu para o seu povo, olha, o primogênito tem porção dobrada. Você pode pegar todo primogênito de qualquer família, tem algumas características exclusivas. Quando Jesus ressuscitou, Ele estabeleceu, além do que estava escrito na eternidade, Ele estabeleceu fisicamente na terra o poder dos primeiros frutos, a honra do ser o primeiro, a honra do entregar a primícia, do dar a Deus, do dar às pessoas o que é o principal, o melhor, o primeiro, as primícias. Versículo 20 diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Aí vem uma questão mais ampla ainda. Na Páscoa, se eu me lembro dos primeiros frutos, se eu me lembro do poder da ressurreição e do que significa primícia, eu me lembro do que vai acontecer comigo. Porque a minha eternidade depende muito mais da ressurreição do que da morte de Jesus. A minha vida cristã depende muito mais da ressurreição do que da minha morte. Não tenha dúvida, a morte de Cristo é inquestionavelmente do mais alto valor, assim como a minha morte para esse mundo, em outras palavras, a minha salvação em Cristo Jesus. Ela é sem igual. Mas eu preciso completar com a ressurreição. Se Jesus só tivesse morrido, mas não tivesse ressuscitado, em vão seria tudo o que Ele fez nessa terra. Mas Ele ressuscitou, e a sua vitória está na sua ressurreição. Porque era muito simples, o diabo triunfaria e diria assim, consegui, estão todos livres, vocês todos estão com as dívidas pagas, o Cordeiro morreu, e agora ficou tudo na minha mão. Mas o Cordeiro ressuscitou. O que o diabo não esperava é que ele ressuscitou. O diabo não sabia que ele não tinha legalidade alguma para manter Jesus na morte. Pelo contrário, Jesus tinha autoridade para sair da morte. Por isso ele mesmo se entregou para a morte, porque ele sabia, assim como Abraão sabia, eu vou imolar meu filho, mas me espera porque nós vamos voltar aqui. Deus sabia que o seu filho seria ressurreto, o poder ao terceiro dia o levantaria da morte. E isso é a nossa vida, porque eu e você podemos ser crentes, salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro, morremos um dia para esse mundo, nos tornamos nova criatura, mas se nós não vivermos diariamente o poder da ressurreição, nós não experimentamos nem o Evangelho, nem o poder de Deus, nem os milagres, nem a alegria. E todas as vezes que nós trazemos no altar primícias, e todas as vezes que nós cultuamos como estamos aqui de manhã, num domingo, e oferecemos do nosso tempo, da nossa semana, primícias, nós estamos dizendo: Deus, isso tem um valor imensurável para mim. Isso tem um valor imensurável para mim. O melhor para o Senhor, o primeiro para o Senhor, o mais precioso para o Senhor, o melhor pedaço para o Senhor, a melhor parte para o Senhor, o melhor tempo para o Senhor, a melhor energia minha para o Senhor, os melhores anos para o Senhor, tudo o melhor para o Senhor. É assim, filho, que você quer? É assim, Deus. Então, meu filho, você está enaltecendo na sua vida algo que é de extremo valor para o reino: primogenitura, primícias, primazia, primeiros frutos. Você não vai ficar como um bobo discutindo se deve ou não deve dar dízimo. Você não vai ficar como um bobo em dúvida se oferece ou não a Deus o seu culto. Vou ou não vou ao culto? Vou ou não vou ao culto? Ah, não sei. Sabe o que é? Não, Senhor, eu quero te oferecer primícias, porque eu entendi que primícias, quando eu executo, é a minha única proclamação intocável, perfeita, de que tu és o primeiro da minha vida. Tu és o primeiro da minha vida. Tu és o primeiro fruto da minha vida. O povo de Israel tinha como muito comum, muito familiar, a expressão primogênito. E até hoje é assim, o primogênito. Quando Deus enviou a praga que matou os primogênitos no Egito, ou enviou o anjo da morte, que como a última praga destruiu os primeiros, os primogênitos do Egito, só se livraram aqueles que estavam dentro da casa que tinha o sangue. O que Deus estava fazendo era destronando Satanás, que estava usurpando uma lei eterna, divina, da primogenitura, e fez com que todos os primogênitos se chamassem de Deus no Egito, fossem honrados como tudo, e na verdade eles só tinham uma deturpação de um princípio divino, o valor da primogenitura. E Deus destronou aqueles demônios, aquelas entidades que enalteciam a primogenitura como ídolo lá para o mundo pagão, para o Egito, e salvou os primogênitos do seu povo. E deu o primogênito de Deus em função, em favor do seu povo. Capítulo 23 de Êxodo, leia comigo. Capítulo 23 de Êxodo, versículo 14, diz: três vezes no ano me celebrareis a festa. Guardarás a festa dos pães ázimos, sete dias comerás pães ázimos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do seu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, saída do ano, quando recolheres no campo o fruto do teu trabalho. Três vezes ao ano todo homem aparecerá diante de Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará gordura da minha festa durante a noite até pela manhã. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Versículo 19: as primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Por que que existe dízimo? Por que que existe primícias? Por que que o Senhor diz assim: não trarás diante do Senhor o coxo, o com defeito? Você vai trazer aquilo que tem de melhor, porque quando eu cultuo ao Senhor trazendo o que eu tenho de melhor, eu estou abrindo um espaço imensurável para o mover de Deus na minha vida. É de Deus. Faz parte da cultura do reino. É difícil de ser compreendido e tão raro de ser vivido, mas é a cultura do reino de Deus. E a vida cristã diz respeito a restaurarmos nossa santidade, a restaurarmos nossa comunhão com o Senhor e a restaurarmos a cultura do reino de Deus no nosso dia a dia. A palavra vivida no dia a dia que nos salva, e se não a retivermos, não somos salvos, diz respeito à cultura do reino de Deus. A palavra é o estatuto do reino de Deus. A palavra é o documento do governo de Deus. Se você for aos Estados Unidos da América e você quiser desfrutar de todos os benefícios daquele reino, você tem que jurar a bandeira, você tem que prometer honrar a Constituição americana, a palavra americana, e na hora que um guarda chegar perto de você no trânsito, ou lá o juiz diante do tribunal, você terá que evocar a palavra americana, isso é, a escritura americana, em outras palavras, a Constituição americana. Agora, se eu e você quisermos os benefícios do reino, tanto os benefícios disponíveis para essa dimensão física, quanto os benefícios pela eternidade afora, eu preciso reter a palavra. Isso significa, a minha vida será regida pela constituição do reino de Deus. Estou mudando minha cultura de fazer todas as coisas pela cultura do reino de Deus. E na cultura desse mundo, eu nem sabia das coisas da primogenitura, das primícias, dos primeiros frutos, mas agora eu estou começando a entender um pouco mais e eu quero vivenciar no entendimento, no dia a dia, a prática dos primeiros frutos, das primícias. Abra comigo em Deuteronômio 26. Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote e lhe dirás: hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da sua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: arameu prestes a perecer foi meu pai e desceu para o Egito e ali viveu como estrangeiro com pouca gente e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. O texto está falando de Abraão e do povo de Israel no Egito, mas o texto está falando de mim e de você. Nosso pai Adão veio a essa terra e recebeu tudo o que Deus tinha planejado para ele, mas ele teve que descer para o Egito, ele pecou, ele entrou na dimensão das trevas do mundo e viveu como estrangeiro, com pouca gente, foi afligido pelos egípcios, pelos demônios, pelas doenças, por toda a desgraça que a gente vê nesse mundo pecaminoso, e isso foi o que aconteceu. O texto está dizendo disso, versículo 7, clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, enviou Jesus, poderia dizer aqui, atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho, para a nossa opressão, e o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Eu ainda moro em Belo Horizonte, eu ainda vivo nessa terra, eu ainda sou de carne e osso, eu ainda estou susceptível a todas as paixões da carne, as questões desse mundo, mas eu já fui levado pelo Senhor, extraído do império das trevas e transportado para o reino da luz, e eu vivo num outro, numa outra dimensão, num outro território chamado reino de Deus. Isso não pode ser só uma historinha das muitas que eu tenho na gaveta da minha sala. Isso precisa ser a história da minha vida. Isso precisa ser o prumo da minha vida. Isso precisa ser o guia da minha vida. Foi isso que aconteceu comigo, Senhor. O Senhor nos ouviu, nos tirou do Egito com a mão poderosa e com o braço estendido e com grande espanto, com sinais, com milagres, e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra que mana leite e mel. Eis que agora eu trago as primícias. Aquele que entende que isso que está escrito acerca dos hebreus é a nossa própria vida, muda a cultura. Eu agora estou adotando para mim a cultura do reino de Deus, das primícias. Irmão, eu não estou pregando sobre dízimos, no que diz respeito àquela, àquele percentual do seu salário que você traz mensalmente. Isso é só mais uma das manifestações de alguém que creu num princípio eterno chamado primogenitura, primícias, primeiros frutos. Eu dou o dízimo porque eu estou inserido num universo muito, infinitamente maior, que se chama uma cultura do reino, uma característica do reino de Deus por toda a eternidade, dos primeiros frutos. Porque por toda a eternidade, eu e você vamos honrar o primeiro fruto, chamado Jesus. Por toda a eternidade, o Cordeiro vai estar lá. E nós vamos andar e viajar por esse universo sem fim. Nós vamos andar por essa terra restabelecida por Deus, e quantos outros planetas e astros e estrelas, nós vamos viajar pelo universo sem fim, um mundo espiritual sem limite. E o tempo todo, o Cordeiro estará lá para ser adorado, o primogênito. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios, capítulo 3, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Em outras palavras, como Paulo estava dizendo em Coríntios, retenha a palavra, então você será salvo. Versículo 3, não te desampare a benignidade, a fidelidade, atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Não tenha uma vida baseada nos costumes religiosos ou seculares dessa terra. Resgata os valores e a cultura do reino. Aparta-te do mal, isto te será por saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias. Por que que o Senhor me pede primícias? Por uma coisa simples, filho. Quando você está apresentando primícias, seja o seu dízimo no altar, seja o seu tempo, seja o seu louvor, seja qualquer coisa, o pedaço do bolo que você dá primeiro para ele, a porta da sua vida, do seu coração, que você abre primeiro para ele, o consultório médico que você visita primeiro nele, a resposta para qualquer assunto da vida que você busca primeiro nele, quando você oferece as primícias, você está enaltecendo e entronizando ele, o Cordeiro, o primeiro fruto. Satanás odeia o que nós trazemos diante de Deus como primícia, porque para Satanás o código é esse: isso é o Cordeiro. Para Satanás, toda primícia oferecida em qualquer lugar dessa terra lhe lembra o Cordeiro, o primogênito de Deus. Creia nisso, irmão. Para nós é só um assunto, para o mundo espiritual é um fato inabalável, incontestável da soberania de Deus. Está aí de novo, poderoso, soberano, com primícias. Pode ser alguém humilde lá na roça, que nem está pensando em Deus, mas que um dia resolveu honrar seu pai e lhe dar a primícia. Está ali um sinal de um elemento do reino de Deus. Não diz respeito à liturgia de um culto, não diz respeito à coisa de crente, diz respeito a um valor de honrar o primogênito, de dar as primícias. Por isso o Senhor vem e diz: honra ao Senhor, trazendo as primícias. As festas, irmão, fazem parte de um processo de Deus revelando o seu plano de salvação para a humanidade. Não é só entender Páscoa e celebrar Páscoa, é entender o reino todo, é entender até mesmo as coisas que a gente faz mecânicas, como cear, ou trazer o dízimo, ou cantar louvores. em Mateus capítulo 1, verso 23, diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Versículo 24: despertado José do seu sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, na verdade, ao primeiro filho. Jesus é o primogênito de Maria. Em Hebreus capítulo 1 diz assim: novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, o autor aos Hebreus está falando de Deus que introduziu no mundo o primogênito. Então Jesus foi o primogênito de Maria, mas Jesus já era o primogênito de Deus. Em Colossenses capítulo 1, verso 15, diz: esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o cabeça do corpo, a igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Se Jesus é o primeiro fruto, se Jesus é o primogênito, você tem noção da importância de primícias para o reino de Deus? Você tem noção de por que Deus estabeleceu essa festa? E que eu e você não precisamos nos limitar a celebrar essa festa no dia que é celebrada a ressurreição, uma vez no ano? Eu preciso celebrar essa festa todos os dias da minha vida. Porque ainda que eu tenha morrido com Cristo, eu preciso ressuscitar com Cristo todos os dias. Eu preciso trazer a verdade da ressurreição todos os dias. E se eu realmente estou trazendo a verdade da ressurreição para qualquer assuntozinho da minha vida, eu estou trazendo a verdade das primícias, do primogênito, do poder da primogenitura. Jesus em Apocalipse 1:4, Jesus é visto como o primogênito dos que morrem e o primogênito dos que ressuscitam com Cristo, em Deus. O primogênito daqueles que hão de ressuscitar um dia com Cristo. Em Romanos capítulo 8, verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o Filho de Deus, mas Jesus é o nosso irmão primogênito. Toda honra que uma família deve edificar em relação ao primogênito, que talvez o filho caçula não goste tanto, anuncia algo eterno do reino de Deus. Por isso, na restauração da família, cabe também a restauração da honra ao primogênito. Porque toda vez que honramos, estamos honrando ao Senhor. E o texto de 1 Coríntios que lemos, Jesus, o primogênito, as primícias dos que dormem. No dia 14 de Nissan, lá atrás, quando o povo ia sair do Egito, Deus diz a Moisés: Moisés, anota o dia. Moisés, o dia precisa ser 14 de Nissan. No nosso calendário foi segunda-feira passada. Passaram-se 1.500 anos, o povo, talvez sem ter nem noção direito do que estava fazendo, imolava o cordeiro todo dia 14 de Nissan. Um dia, eles iam fazer a mesma coisa. Imagina aquilo que você faz há 15 anos, já virou rotina. Eles faziam isso há 1.500 anos, era rotina. Os sacerdotes em Jerusalém naquele dia estavam indo apenas cumprir mais um feriado, mais uma rotina, como eu e você na nossa vida cristã, cotidiana, religiosa. Só estamos indo cumprir mais um domingo, mais uma coisa. Eles iam fazer a mesma coisa, mas eles não sabiam que naquele dia, aquele 14 de Nissan ia ser diferente de todos os outros. Porque enquanto eles estavam lá nas suas casas, imolando um cordeiro, tinham resolvido o problema político, aquele chato daquele Jesus, o cordeiro verdadeiro estava lá no Calvário. E o véu se rasgou de alto a baixo. E era Jesus, o Filho de Deus, de uma vez por todas, como proclamado há 1.500 anos. E ali eles começam a festa dos pães ázimos, os pães sem fermento, uma semana comendo alimento sem fermento, para dizer, eu preciso resgatar na minha vida a pureza do reino de Deus, porque esse mundo em que eu vivo é cheio de fermento. E ao terceiro dia, não foi ao segundo, não foi ao primeiro, não foi na metade do terceiro, ao terceiro dia, no final do terceiro dia, no crepúsculo, como foi no crepúsculo a sua morte, Jesus ressuscitou. Ele foi recebido como primeiro de milhares e milhares e milhares de outros que são de Cristo, que são de Deus, que um dia ressuscitarão, estarão com Ele por toda a eternidade na glória, eu e você. Eu não gostaria apenas de me lembrar dessas datas, embora esse seja o período em que a gente mais fala de Páscoa. E deve ser assim mesmo. Existe um significado especial. Deus não fez por acaso que Jesus morresse no dia 14 de Nissan, porque isso já havia sido determinado lá atrás. Então há algo de especial em nós nos lembrarmos disso no dia 14 de Nissan. Tanto é assim que o mundo inteiro, ainda que tenha colado suas figurinhas pagãs, celebra essa data. E eu e você, nessa manhã, temos a oportunidade de tomar do pão, e você vai dividir com os irmãos um pão especial. Não é um biscoito, é um pão sem fermento. E você vai dizer, Senhor, Tu és o pão sem fermento. Me perdoa porque eu tenho me enchido, me levedado de fermento, de tanta coisa desse mundo. Cada esquina que a gente olha, cada mídia que a gente aciona, a gente recebe um turbilhão de fermento que vai afetando nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir, nosso jeito de viver. E eu e você nessa manhã vamos tomar a ceia e vamos dizer, Senhor, eu quero resgatar uma pureza do alimento sem fermento de Cristo na minha vida. Eu quero resgatar uma tradição, uma cultura do teu reino. Não é para a minha igreja, não é para o movimento evangélico, não é para a religião dos crentes, eu quero para a minha vida pessoal. Eu quero experimentar ser alguém que o honra com primícias de todas as coisas, de tudo, no entendimento de que isso diz respeito a tudo. Eu quero olhar para tudo que leva o termo primogênito, vendo com olhos espirituais. E eu quero deixar o Senhor como primazia na minha vida, conduzir todos os dias da minha história. Você pode fechar os seus olhos? Celebra-se que amanhã o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho. Que Moisés estacionou a arca no Monte Ararat. Celebra-se que o povo de Israel entrou na Terra Prometida e o maná parou de descer. E eu convido você a celebrar, Senhor, eu vou começar um dia em que eu estou atravessando um mar vermelho, e que esses meus inimigos vão se afogar atrás de mim. Esse mar, Senhor, biblicamente, teologicamente, diz respeito ao que já me aconteceu lá atrás, a salvação em Cristo Jesus. Mas eu estou trazendo como ilustração para coisas que eu estou vivendo hoje e que vão ficar vencidas para trás. Diz respeito, Senhor, a arca da salvação que o Senhor me desafia a construir para minha família. Eu vou profetizar que todos os meus familiares estarão nessa arca. Diz respeito, Senhor, que eu não preciso mais desse milagre lindo, maravilhoso do maná. Eu quero entrar numa outra dimensão de possuir a terra que o Senhor me prometeu e plantar e semear certo e vencer os inimigos que ainda habitam nela e dominar a terra e estabelecer as cidades nos altos montes, o culto ao Senhor, o louvor ao Senhor e estabelecer Jerusalém, o lugar da adoração. Eu quero isso para a minha vida e para a minha família.